aqui só para lhe pedir: vem tocar em meu coração. Minha vida é frágil sem o seu tocar. Vem, Jesus, comigo falar. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Hoje eu quero mais do teu amor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Jesus. Eu preciso tanto andar em tua luz. As lutas são difíceis, às vezes venho a desanimar, mas eu clamo: vem, Senhor, me tocar. Sinto bem pertinho seu toque com carinho, me fazendo retornar ao caminho. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Pois eu quero mais do teu amor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Jesus. Eu preciso tanto andar em tua luz.